so se mi hai chiesto per sega. Qual local de estacionamento, Fox Mike Vitor? A gente aguarda a coordenação, Fox Mike Vitor, altímetro é 1017. Paulo, Salvador, Webjet 6709, ninguém quiser um para feedback na anel. Autorizado no 1, reporte para o táxi 6709. Para táxi 6709. Salvador Ground, American 980, push and start, gate 1-1. American 980, clear push, start, report for taxi. Clear push and start, call you for taxi, American 980. É 3663, controle Salvador. Para cópia. Fox Mike Vitor, autorizado Salvador para Serra Nova Ember. Romeu Mike, o nível 200, direto, decola da pista 17 com curva esquerda. Saída Momo Albo após direto. Frequência do controle em 119.35. Torre 1186, acione o código 5122. 3663, perdeu o contato com o centro, atinge, mantém 190 no perfil da Bonf. São 3663, acione a identificação, autorizado chegada Bonf, desça para nível 040. 040 no perfil da Bonf, TAM 3663, informa que a intenção é efetuar a aeronave para pistão 0. Estacionamento, chame 118, decimal 6, Foxtrot McVito. Apelou 366, parou a RNAV da 1-0, tá? 366. Pés, ajuste 10017. Pois, pelo autorizado procedimento RNAV, ajustado 10017, descendo para 2500 após pelo, tá? 3663. No localizador, 1922. 1922, completo final ILS sem glide, chame torre em 118, decimal 6. 186. Via Juliet and Alpha. On holding point, contact tower 118.6. Juliet Alpha and 118.6, holding point 10 American 90. Para 110, Romeu. Sou 3304, ação de identificação, autorizado de chegada a Bonf, desça para nível 040. 040 na Bonf, tá? 3304. 922, bom dia, confirme visual com o campo? Tá, visual. voo no 922, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, informo cabeceira deslocada 90 metros, vento 150 graus com 0,6 dúzia de nós, atente à pista molhada. Ok, livre pouso na 10, 1922. Afirmativo, já estamos operando visual nos mínimos, mantenha a escuta para a cópia. O Alfa, Vitor, Juliette. Objeto 6709, visual com Boeing da Gol final do 10. Afirmativo. Após a passagem do mesmo ali, mantém pistão 10, objeto 6709. Após a passagem do tráfego da final ali, mantém 6709. No 922, no solo 07, direita 121 decimal 9. Ao livrar 219. Lodge 101 autorizado, táxi, aposte para ingresso na 17. Clima autorizado, vento 140 graus, 109, Guardião 01 no reporte fora de solo. Mundo 40 agora com 13. Jet 6709 autorizado a decolar, pista 10, vento 150 graus com 13 nós. Iniciado 6709. Alfa Vitor Juliette, está pronto para cópia? Está 3304, está autorizado de desvio para o A235. Corredor forte, mantendo 1000 pés. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione 0151. Juliette, aproximando corredor forte, para 20 milhas, mantendo decola da 17, curva esquerda após, mantendo 10, 193, a torre 186, transponder 00. Transponder é 0151, 0151, para acionamento 118.6, Alfa Vitor Juliette. Lançando Foster 01, você pode para acionamento 118.6. Alfa. Posso para ingresso 17. Vai que vem. Objeto 6709 decolado aos 10, controle 119.35, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 2 Salvador, 3663, sinal da 10. 3663, visual já baixado, travado? Baixou e travou. Visual? Ainda não. Gente, reporte quando visual, então 3663. Vai reportar visual, 3663. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7, o Mike Vitor, Fox Mike Vitor. Mike Vitor. Pelo, tá, 3304. 3304, vou pro de pelo, após pelo, serra Vitor 366, autorizado sinal RNAV, deixa para 25006, ajuste 1098, após pelo. Após pelo, tô autorizado serra Vitor 366, RNAV, 2500, tá, 3304. 3306. Então 3663, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1,70 graus, 1,4 nós. Autorizado pouso, pistão 0, 3663. Livre, acionar reporte pronto para o táxi, Alfa Vito Juliette. Livre, acionar, reportará para... Salvador, controle Salvador, TAN 3859, formação Romeu, cruzando 190 para 1110. É o TAN 3859, cruzando 190 para 1110, formação Romeu. É 3859, essa identificação, autorizado chegada a bom, desça para nível 040. Descendo 040 na chegada bom, TAN 3859. Fox Mike Vitor alinhada 17, pronto para negócio. Gente, mantenha a cabeceira 17, Fox Mike Vitor. Mike Vitor. American 980, cleared line up and wait, runway 10. Fine, I play 10, American 980. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Zerona, visual com local de pouso em Guardião. Frequência livre para coordenação, Guardião 01. Frequência livre, informará o regresso 01. Alfa Vitor Juliette, autorizado táxi, reporte para ingresso na 17. Reportará para o ingresso na 1-7, volta a ver 3 metros. 4-0 degrees, 1-4 knots. Eu vou pegar para 1-0, American 9, então. Fala, bom dia, Charlie, Zulu Delta Oscar. Zulu Delta Oscar, prossiga, bom dia. Boa noite, tá com o programa, né? 44. É, mil pés pra Valença, confirmando? Bom dia. Gente, aguarde, Zulu Delta Oscar. Papai, aqui em Genovembro. É, com Genovembro, bom dia, prossiga. Ah, no Pátio do Graé, gente da Tango, para autorização, Salvador Valença. Gente, aguarde com a demissão, é com Genovembro. Aguardando, não lembro. Six, call now, Salvador Control, 119, and small 35. 119, bom dia, American Airlines. É 0 graus com 09 nós. Mike Vento. Toca da base. Mike 980 with a contact class flight level 330. Puka Departure Aracaju Transition. Puka Departure Aracaju 330. American 980. Autorizado portão 53663. Para o 3304, chame Torre 1 no 8.6. 8.6, 3304. Controle Salvador, Transa 3859, fazendo um desvio à direita para evitar formações. 3859, já mudou? 3859, desvio à direita para evitar formações. Está autorizado, desvio, 3859. 3859, sim. Romeu, Fox, Mike, Vitor, contato radar na decolagem, saída Momo. Saída Momo, Mike Vitor. Meu Fox Mike Vitor, mantenha o perfil da saída, Momo. Mantenha o perfil da saída, Momo. Mike 980, contact Recife Center 126, decimal 85, alternative 125, decimal 45. 12685 is unable, 12545, American 980, good morning. 50 graus com 15 nós. Processado Boa, 0-3304. 0-3304. 4304, informa o tráfego, setor norte do aeródromo, com proa norte, passando 2 mil pés agora, não interferirá com seu pouso. Sim, 3304. Tá. Rotar 3859, tá voando agora proa de Pelô. Teste a 3859. Controle Salvador, bom dia, gol 1605, informação, certo. Vou no 605, acendo identificação, chegada a Bonf, desça para nível 040. 040, chegada é a Bonf, segundo 605. 3859, informa que a intenção é executar o R-nave da pista 10. 3859, após posição Pelô, vou encerrar Vitor 366, está autorizado final R-nave, 3859. Após Pelô, vou encerrar Vitor 366, autorizado R-nave, 3859. Controle, Mike Vito. Confirme. Total, meu pack. Fox, Mike Vito. Fox, Mike Vito, prossiga. Fazendo 3-1, tem condição de acender 9-200? Negativo, devido a tráfego chegando na Starbomb, mantém restrição da saída. Tá, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Alfa de Abraço. Tá cruzando 210 para 150, centro da Tango. Papa Romeu Alfa, Índia Bravo, acendo identificação, desça para nível 050, autorizado chegada a Mari. Acionou ID 50 na Mari, o Alfa Índia Bravo. No solo aos 22, libere a direita, chame solo 121 decimal 9. Será na direita, 219, será na 3304. Grupo da manhã de roça, que ao chamar o tempo da vida, esse seu solicite novamente a prova direta. A cópia. Pronto. O Lula Delta Oscar autorizado o voo para Valença, a 1 mil pés. Decola da pista 17 com curva direita no corredor Axé. A frequência do controle é 119.35, torre 118.6. Acione o código 0115. Pede Valença pela Axé, controle 0115, 218.6, 0105. Acione o código. É 0115. Reporte para o... Corrigindo. Ok, confere. Eu transponderei o 0115 para acionar chame 118 decimal 6 Zulu Delta Oscar. 0115, 118, obrigado. Ok. Solo, bom dia, 3304, na segunda. 3304, autorizado táxi via Alfa e Índia para o portão 2. Alfa e Índia para o 2, 3304. Eco Índia November, pronto para cópia. Pronto. Eco Índia November, autorizado para Valença, o nível 040, direto, decola da pista 17, após a decolagem curva direita na saída da El até da El após direto. O controle Salvador é 119.35, torre 1186, acione o código 5143. Autorizado Salvador Valença no 040, direto, decola da 97, curva direita, saída da El. Após da El direto, aciona 5143, controle 3935-886, autorizou o S de novembro. Correto, para acionamento 1186, eco de novembro. 1186, eco de novembro. Vamos passando outra vez aqui, Adel. Queen de novembro para Valença, parte 5, livre acionar reporte táxi. O aeronave já cruzou com a gente aqui. Gente, Papa Romeo Fox Mike Vitor, livre subida. Olha para o destino, a pro é 334. Controle, o gol no 605 solicita desvio à esquerda para evitar formação. Gol no 605, autorizado de desvio. Autorizado de desvio, gol no 605. Papa Romeo, Fox, Mike Vitor, aguarde coordenação com o Centro Recife. Mande a perfil da saída. O 3859 atinge, mantém 4000 passando pelo. 3859, desça para 2500 pés, ajuste no 08, autorizado sinal R9, reporte estabilizado. Descendo 2500 pés, ajuste no 08, chamará estabilizado 3589. Número 605, informe pro. Proa 195, aproximadamente 30 milhas. Proa 190 por 30 milhas, desvio autorizado, gol no 605. Desvio autorizado, gol no 605. Patrulha, Mike Vitor. Top, Mike Vitor, prossiga. Vai manter 3000, pode acender. Já está autorizado subir para 200, Fox, Mike Vitor. Mike Vitor. Salvador, muito bom dia, de Papa Tango, Mike, Fox, Trot, Oscar. Mike, Fox, Trot, Oscar, prossiga. Está no hangar da Baltem, sempre o Pátio 5, para ataque ao Pátio 3. Autorizado, táxi, reporte para o cruzamento da 17, Mike, Fox, Oscar. Positivo, Oscar. Romeo Fox, Mike Vitor, autorizado para o direto do destino 334, aguarde transferência de comunicações. Papa Romeo Fox, Mike Vitor. Mike Vitor, sim. Papa Romeo Alfa India Bravo, inicia a opção para 2109 para sequenciamento. Confirme, 220. 2109 para sequenciamento. Romeo Alfa India Bravo. Ok, para 210, o Alfa India Bravo. Romeo Alfa India Bravo, decoração para sequenciamento, curva esquerda para o 005, limite localizador. Partida agora sobre vetor esquerda 005, limitado pelo localizador. Alfa India Bravo. Opa, 3859 estabilizado na Renave. 3859, chame torre, 18, decimal 6. 18,6, boa. Gono 605, informe a término do desvio. Eu posso esperar o término do desvio, gono 605. Autorizado, ingresso e reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Zulu da Tosca. Mike Fox Trot Oscar, autorizado cruzamento após Quebec, Mike Lima, na Lima, chamará o solo 121 decimal 9. Mais 15 milhas, cara. Juliette decolado aos 28, condição de agilizar a curva à esquerda para o cruzamento do campo, sobre a cabeceira 10. Alfa Vitor Juliette decolado aos 28, condição de agilizar a curva à esquerda, cruzamento do campo, sobre a cabeceira 10. Direita 065 para 2000, atualizado em LS com 1018, Alfa India Bravo. Então 3859, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Guardando 3859. Mantém a posição Zulu da Tosca. Retornando ao perfil da Star Gol no 605. E05 está autorizado a descer até o nível 040, voar na proa de Pelô. Para 040, proa de Pelô, gol no 605.